Conversando com Deus. Volume 3. Capítulo 21. Não desejo que vá. Não vou a nenhuma parte. Sempre estou contigo. Sempre. Por favor, antes de que terminemos, só umas perguntas mais. Algumas finais para o fechamento. Você não entendeu, não percebe que você pode fazer introspecção a qualquer hora, retornar ao trono da eterna sabedoria e encontrar ali suas respostas? Sim, compreendo-o, e estou agradecido até o fundo de meu coração por ser desta maneira, porque a vida foi criada desta forma, porque tenho sempre um recurso. Isto me deu resultado. Este diálogo foi um grande presente. Posso fazer umas últimas perguntas? Claro. Na verdade, está em perigo nosso mundo. Nossa espécie está brincando com a autodestruição e a extinção. Sim, e a não ser que considerem a possibilidade real disso, não poderão evitá-lo, porque o que resistem, persiste. Só o que aceitam pode desaparecer. Lembre também o que te disse sobre o tempo e os eventos. Todos os eventos que possa imaginar, na verdade que imaginou, estão acontecendo neste momento, no momento eterno do agora. Este é o instante sagrado. Este é o momento que precede seu consciência. É o que está acontecendo antes de que a luz chegue até você. Este é o momento presente, enviado para você, criado por você, antes que saiba. Chamam a isto de presente? É, um presente. É o maior presente que Deus lhes deu. Tem a habilidade de escolher qual, entre todas as experiências que imaginou, e escolhe experimentar agora. Você já disse, e agora começo a compreendê-lo, inclusive dentro de minha percepção limitada. Nada disto é real, não é? Não. Você está vivendo uma ilusão. Este é um grande espetáculo de magia. Está fingindo que não conhece os truques, apesar de que é o mago. É importante lembrar disto, caso contrário, tornará tudo muito real. O que vejo, sinto, cheiro e toco parece muito real. Se isso não for realidade, o que é? Tenha em mente que o que está olhando não o está vendo realmente. Seu cérebro não é a fonte de sua inteligência. É simplesmente um processador de informação. Capta a informação através de receptores chamados seus sentidos. Interpreta esta energia e informação de acordo com sua informação prévia sobre o tema. Ele te fala o que percebe, não o que é realmente. Apoiado nestas percepções, pensa que conhece a verdade sobre algo, quando na verdade, não conhece nem a metade. Está criando a verdade que conhece, incluindo todo este diálogo contigo. Muito provavelmente. Temo que isso só dará armas àqueles que dizem, ele não está falando com Deus. Está inventando tudo. Diga-lhes gentilmente que poderiam tentar pensar olhando de fora. Estão pensando, ou um ou outro. Poderiam tratar de pensar ambas as possibilidades, não podem compreender a Deus, se pensar dentro de seus valores, conceitos e compreensões atuais. Se desejas compreender a Deus, deve desejar aceitar isso sobre o qual hoje tem informação limitada, em lugar de afirmar que sabe tudo sobre o assunto. Chamo sua atenção para as palavras do Werner Erhard, que declarou que o conhecimento verdadeiro só chega quando alguém admite, há algo que não sei, o conhecimento do qual eu poderia mudar tudo. É possível que ambos estejam falando com Deus e inventando-o tudo. Na verdade, esta é a maior verdade, está inventando tudo. A vida é o processo mediante o qual tudo se está criando. Deus é a energia pura e bruta, que vocês chamam vida. Com este conhecimento chegamos a uma nova verdade. Deus é um processo. Pensei que havia dito que Deus era uma coletividade, que Deus é o todo. Disse, e Deus é também o processo mediante o qual tudo é criado, e experimenta a si mesmo. Já tinha te revelado isto? Sim, sim. Deu-me essa sabedoria quando escrevia um folheto chamado Recreating Yourself. Realmente, agora eu digo, para que a entenda melhor. Deus é um processo. Deus não é uma pessoa, um lugar ou uma coisa. Deus é exatamente o que sempre pensou que era, mas que não entendia. De novo. Sempre pensou que Deus é o Ser Supremo. Sim, você tem razão nisso. Sou exatamente isso, um ser. Repare que ser não é uma coisa, é um processo, sou o Ser Supremo. Isto é, o Supremo, vírgula, ser. Não sou o resultado de um processo. Eu sou o processo em si. Eu sou o Criador, e eu sou o processo mediante o qual eu sou criado. Tudo que vem no céu e na terra sou eu, sendo criado, o processo da criação nunca termina. Nunca está completo. Eu nunca sou terminado. Esta é outra forma de dizer que tudo está mudando sempre. Nada fica parado. Nada, nada, está sem movimento. Tudo é energia em movimento. Em estenografia terrestre vocês chamam isto de emotion. Em ação, vocês são a maior emoção de Deus. Quando olha uma coisa, não olha algo estático que está ali no tempo e no espaço. Não. Está testemunhando um evento, porque tudo está se movendo, mudando, evoluindo. Tudo. Foi Buckminster Fuller quem disse, parece que sou um verbo. Ele tinha razão. Deus é um evento. Vocês chamaram a esse evento vida. A vida é um processo. Esse processo é observável, conhecível, previsível. Quanto mais observa, mais sabe, e mais pode predizer. Isso é algo difícil para mim. Sempre pensei que Deus era imutável. A constante única, o movedor imóvel. Foi dentro desta verdade absoluta onde encontrei minha segurança, mas isto é a verdade. A verdade imutável é que Deus está sempre mudando. Essa é a verdade. E não pode fazer nada para mudá-la. O que nunca muda é que tudo está sempre mudando. A vida é mudança. Deus é a vida. Portanto, Deus é mudança. Desejo acreditar que uma coisa que nunca muda é o amor de Deus por nós. Meu amor por vocês está mudando sempre, porque vocês sempre estão mudando. E os amo como são, para que eu os ame como são. Minha ideia do que é amado deve mudar quando sua ideia de quem vocês são mude. Quer dizer que me acha digno de amor, inclusive se eu decidir que quem eu sou seja um assassino. Já passamos por isso tudo antes. Sei, mas não posso compreendê-lo. Ninguém faz nada inapropriado, dado seu modelo do mundo. Sempre os amo em todas as formas. Não há forma em que possam ser que faça que eu não os ame. Entretanto, castiga-nos, não é assim? Castiga-nos amorosamente. Nos enviará a tortura eterna, com amor em seu coração, e tristeza, porque tem que fazê-lo. Não, não tenho tristeza, nunca, porque não há nada que eu tenha que fazer. Quem gostaria de me fazer ter que fazer? Nunca os castigarei, embora possam escolher castigar-se a si mesmos nesta vida ou em outra, até que já não a façam mais. Eu não os castigarei porque não me feriram ou machucaram nem podem ferir ou machucar a nenhuma parte de mim, da qual todos vocês são. Um de vocês pode escolher sentir-se ferido ou prejudicado, entretanto, quando retornarem ao reino eterno, verão que não foram machucados em forma alguma. Nesse momento, perdoarão aqueles que imaginaram que os tinham prejudicado, porque terão compreendido o plano supremo. Qual é o plano supremo? Recorda a parábola de a pequena alma e o sol que te dei no livro 1? Sim. Essa parábola tem uma segunda metade. Aqui está, pode escolher ser qualquer parte de Deus que deseje ser, eu disse à pequena alma. Você é divindade absoluta, experimentando-se a si mesmo. Que aspecto da divindade deseja experimentar agora como você? Quer dizer que tem uma escolha? Perguntou a pequena alma. Eu respondi, sim. Pode escolher experimentar qualquer aspecto de divindade em, como, e através de ti. Ok, disse a pequena alma, então, escolho o perdão. Desejo experimentar o meu eu com esse aspecto de Deus chamado perdão total. Bem, isto criou um pequeno desafio, como pode imaginar. Não havia ninguém a quem perdoar. Tudo que eu criei é perfeição, é amor. Ninguém a quem perdoar? Perguntou a pequena alma, com certa incredulidade. Ninguém, repeti. Olhe a seu redor. Vê alguma alma menos perfeita, menos maravilhosa, que você? A pequena alma girou a seu redor, e se surpreendeu ao ver-se rodeada por todas as almas no céu. Tinham chegado de longe, de todos os limites do reino, porque escutaram que a pequena alma sustentava uma extraordinária conversação com Deus. Não vejo ninguém menos perfeito que eu, exclamou a pequena alma. A quem terei que perdoar então? Nesse momento, outra alma se aproximou de entre a multidão. Pode me perdoar, disse esta alma amistosa. Por quê? Perguntou a pequena alma. Chegarei em sua próxima vida física, e te farei algo, para que me possa perdoar, respondeu a alma amistosa. Mas, o quê? Como poderia você, um ser de tão perfeita luz, querer que te perdoe? Quis saber a pequena alma. Oh, sorriu a alma amistosa, estou segura de que podemos pensar em algo. Por que desejas fazer isto? A pequena alma não podia compreender por que um ser de tal perfeição desejava diminuir tanto sua vibração que pudesse na verdade fazer algo ruim. Simples, explicou a alma amistosa, te farei porque te amo. Desejas experimentar o seu eu perdoando, não é assim? Além disso, fez o mesmo por mim. Eu fiz, perguntou a pequena alma. É óbvio. Não lembra? Fomos tudo disso, você, eu. Fomos o acima e o abaixo, e a esquerda, e a direita. Fomos o aqui e o ali e o agora e o então. Fomos o grande e o pequeno, o homem, e a mulher, o bom e o mal. Todos fomos, tudo disso. Fizemos por acordo, para que cada uma de nós pudesse experimentar a si mesmo como a parte suprema de Deus, porque compreendemos que, na ausência disso que você não é, isso que você é, não é. Em ausência do frio não pode sentir calor. Em ausência da tristeza, não pode estar feliz. Sem isso que chamam mal, a experiência que chamam bem não pode existir. Se escolhe ser uma coisa, algo ou alguém ao contrário do que tem se mostrado em algum lugar no seu universo, tornará isso possível. A alma amistosa explicou então que essas pessoas são anjos especiais de Deus, e essas condições são presentes de Deus. Só pedirei uma coisa em troca, disse a alma amistosa. Qualquer coisa. Qualquer coisa, exclamava a pequena alma. Estava entusiasmada ao saber que poderia experimentar cada aspecto divino de Deus. Então compreendeu o plano, no momento em que eu te golpei, e te aniquile, disse a alma amistosa, no momento em que eu te faça o pior que possa imaginar, nesse mesmo momento, lembra de quem sou realmente. Oh, não esquecerei, prometeu a pequena alma. Te verei na perfeição na qual tenho agora, e lembrarei sempre quem você é. É uma história extraordinária, uma parábola incrível. A promessa da pequena alma é a promessa que eu te faço. Isso é o que não muda. Entretanto, minha pequena alma, cumpriu esta promessa com os outros? Não, entristece-me dizer que não. Não fique triste. Alegre-se ao notar o que é verdade. E alegre-se por sua decisão de viver uma nova verdade. Deus é uma obra em progresso, igual a você. Recorda sempre isto, se você ver como Deus te vê, sorrirá muito. Agora, vão, e vejam-se mutuamente como quem realmente são. Observem, observem. Observem. Já te disse que a diferença principal entre vocês e os seres muito evoluídos é que eles observam mais. Se desejam aumentar a velocidade com que estão evoluindo, tratem de observar mais. Isso, em si, é uma observação maravilhosa. Agora farei que observe que você também é um evento, é um humano, vírgula, um ser. Você é um processo, em qualquer momento dado é o produto de seu processo. É o Criador e o Criado. Estou dizendo estas coisas várias vezes, nestes últimos momentos que passamos juntos. Estou repetindo para que escute, e compreenda, agora, este processo que você, e eu somos é eterno. Sempre foi, é agora, e sempre estará ocorrendo. Não necessita de sua ajuda para que ocorra. Acontece automaticamente. Quando se deixa em paz, acontece perfeitamente. Há outro dito que Werner Erhard comentou em sua cultura, a vida se soluciona a si mesmo no processo da vida em si. Alguns movimentos espirituais entendem isto como libere-se, e permita a Deus. É uma boa compreensão. Se somente liberar-se, tira você do caminho, o caminho é o processo, que se chama a vida em si. Por isso, todos os mestres têm dito, eu sou a vida e o caminho. Compreenderam perfeitamente o que eu disse aqui. Eles são a vida, e eles são o caminho, o evento em progresso, o processo. Toda sabedoria te indica confiar no processo. Isto é, confiar em Deus. Se o desejar, confiar em si mesmo, porque você é Deus. Lembre-se, todos somos um. Como posso confiar no processo, quando o processo, a vida, proporciona-me coisas que eu não gosto? Aprecie as coisas que a vida te dá. Saiba e compreenda o que está sendo proporcionado ao seu eu. Veja a perfeição. Veja isto em tudo, não só nas coisas que chama de perfeitas. Já te expliquei com atenção nesta trilogia por que acontecem as coisas da maneira como acontecem, e como. Não precisa ler de novo esse material aqui, embora possa se beneficiar revisá-lo com frequência, até que o compreenda plenamente. Por favor, só sobre este ponto, uma perspectiva resumida. Por favor, como posso ver a perfeição de algo que experimento como não perfeito? Ninguém pode criar sua experiência do nada. Outros seres podem, e fazem, co-criar as circunstâncias externas e os eventos da vida, que vivem em comum, mas algo que ninguém mais pode fazer é te obrigar a ter uma experiência de qualquer coisa que você não tenha escolhido experimentar. Isto é um ser supremo. Ninguém pode te dizer como ser. O mundo pode te apresentar circunstâncias, mas só você decide o que significam essas circunstâncias. Recorda a verdade que te dei faz tempo. Nada importa. Sim. Não estou certo se compreendi plenamente então. Isso chegou para mim em uma experiência fora do corpo em 1980. Lembro perfeitamente o que se lembra disso, o que a princípio estava confuso. Como não podia importar nada? Onde estaria o mundo, onde estaria eu, se nada importasse? Que resposta encontrou essa muito boa pergunta? Compreendi que tudo é energia, e que a energia se converte em matéria, isto é, em material físico, e sucessos, de acordo com o que pensei sobre estes. Então compreendi que nada importa significa que nada se transforma em matéria, exceto se escolhermos que assim seja. Esqueci essa perspectiva durante mais de 10 anos, até que você me recordou isso neste diálogo. Tudo o que te proporcionei neste diálogo você já sabia. Lhe tinha dado isso antes, tudo, através de outras pessoas que te enviei ou cujos ensinos te proporcionei. Não há nada novo aqui, e não tem nada que aprender. Só tem que recordar. Sua compreensão da sabedoria nada importa é rica, e profunda, e te serve bem. Lamento-o. Não posso permitir que este diálogo termine sem assinalar uma contradição evidente. Qual é? Você me explicou por várias vezes que o que chamamos mal existe para que possamos ter um contexto dentro do qual experimentar o bem. Disse que o que sou não pode experimentar-se, se não existir o que não sou. Em outras palavras, não há calor sem frio, não há acima sem abaixo, etc. Isso é correto. Inclusive, utilizou isto para me explicar como poderia ver cada problema como uma bênção, e cada criminoso como um anjo. Correto de novo. Então, como é que cada descrição da vida dos seres muito evoluídos não contém virtualmente mal? Tudo o que descreveu é o paraíso. Bem. Muito bem. Na verdade, está pensando sobre tudo isto. Nancy foi quem o assinalou. Estava me escutando ler parte do material em voz alta, e disse: acredito que precisa perguntar sobre isto antes de terminar o diálogo. Como se experimentam a si mesmos os seres muito evoluídos como quem realmente são, se tiverem eliminado todo o material negativo de suas vidas? Pensei que era uma boa pergunta. Na verdade, deixou-me frio. Sei que acaba de dizer que não necessitamos mais perguntas, mas acredito que precisa responder esta. Ok. Uma para Nancy, então. Acontece que é uma das melhores perguntas no livro. Eita! Bem, isto é, surpreende-me que não notasse isto quando falamos sobre os seres muito evoluídos. Surpreende-me que não tenha pensado nisto. Pensei-o. pensou-o. Todos somos um, não é assim? A parte de mim que é Nancy, ou pensou. Ah, excelente! É óbvio, é verdade. Então, qual é sua resposta? Retornarei à minha afirmação original em ausência do esse que você não é, esse que você é, não é. Isto é, em ausência do frio, não pode conhecer a experiência chamada calor. Na ausência de acima, a ideia de abaixo é um conceito vazio, sem significado. Esta é uma verdade do universo. Explica por que o universo é como é, com seu frio e seu calor, seus altos e seus baixos, e, sim, seu bem e seu mal. Deve saber isto, tudo o está fazendo. Está decidindo o que é frio e o que é calor, o que é acima e o que é abaixo. Saia desse espaço e observa como desaparecem suas definições. Está decidindo o que é bom e o que é mal. Suas ideias a respeito destas coisas mudaram através dos anos? Na verdade, inclusive através das estações. Em um dia do verão, consideraria fria uma temperatura de 5,5 graus Celsius. O universo te proporciona simplesmente um campo de experiência, que poderia chamar um campo de fenômenos objetivos. Você decide como etiquetá-los. O universo é um sistema inteiro de tais fenômenos físicos. O universo é enorme, vasto, incomensuravelmente enorme. Na verdade, infinito. Este é um grande segredo. Não é necessário que exista uma condição oposta justamente junto a ti, para proporcionar um campo contextual dentro do qual a realidade que escolha pode ser experimentada. A distância entre contrários é irrelevante. Todo o universo proporciona o campo contextual dentro do qual existem todos os elementos contrários, e todas as experiências se fazem assim possíveis. Este é o propósito do universo. Essa é sua função. Se nunca experimentei o frio em pessoa, mas sim só vi que há frio em alguma outra parte, muito longe de mim, como sei o que é o frio? Experimentou o frio ou experimentou totalmente? Se não nesta vida, então, na última ou na anterior a essa ou em uma de muitas outras. Experimentou o frio, o grande e o pequeno, acima e abaixo, ou aqui e lá, e cada elemento contrastante que há, estão gravados em sua memória. Não tem que experimentá-los de novo, se não o desejar. Simplesmente, precisa recordá-los, saber que existem, para invocar a lei universal da relatividade. Todos vocês experimentaram tudo. Isso inclui a todos os seres no universo, e não só aos seres humanos. Não só todos experimentaram tudo, mas também são tudo. São tudo disso. São isso que estão experimentando. Na verdade, estão causando a experiência. Não estou seguro de compreender bem isto. Estou a ponto de lhe explicar isso em termos mecânicos. O que desejo que compreenda é que o que está fazendo agora é simplesmente recordar tudo o que é, e escolhe a porção do que prefere experimentar neste momento, nesta vida, neste planeta, nesta forma física. Meu Deus! Você faz isso soar tão simples. É simples. Separou-se seu eu do corpo de Deus, de tudo, do todo, e está tornando-se um membro desse corpo, uma vez mais. Este é o processo chamado recordar. Ao recordar, dá a seu eu uma vez mais todas as experiências de quem é, isto é, um ciclo. Vocês fazem isso várias vezes e chamam evolução. Diz que evolui, na verdade, reciclaram. Assim como a Terra gira ao redor do Sol. Assim como a galáxia gira ao redor de seu centro. Tudo reciclando. A revolução é o movimento básico de toda a vida. A energia da vida recicla. Isso é o que faz. Está em movimento revolucionário de verdade. Como faz isso? Como encontra palavras que esclarecem muito bem tudo? É você quem possibilita a clareza. Você tem feito isso através da limpeza de seu receptor. Eliminou a estática. Entrou em uma nova vontade de saber. Esta nova vontade mudará tudo, para você, e para sua espécie. Porque, em sua nova vontade, converteu-se em um verdadeiro revolucionário, e a maior revolução espiritual de seu planeta está só começando. Isto é melhor que se apresse. Necessitamos uma nova espiritualidade agora. Estamos criando uma miséria incrível a nosso redor. Isso é porque, embora todos os seres já tenham vivido todas as experiências contrastantes, alguns não sabem. Esqueceram-no, e ainda não chegaram a recordar tudo. Isto não acontece com os seres muito evoluídos. Não é necessário ter negatividade frente a eles em seu próprio mundo, para que saibam que sua civilização é positiva. Estão positivamente conscientes de quem são, sem ter que criar negatividade para demonstrá-lo. Os seres muito evoluídos percebem quem não são observando-o em outra parte do campo contextual. Na verdade, seu próprio planeta é um observado pelos seres muito evoluídos, procurarem um campo contrastante. Ao fazê-lo, recordam como era quando eles experimentaram o que vocês estão experimentando agora, e assim formam um marco de referência contínuo, através do qual podem conhecer, e compreender o que agora experimentam. Agora compreende por que os seres muito evoluídos não precisam do mal nem da negatividade em sua própria sociedade. Sim, mas então, por que precisamos em nossa sociedade? Não precisam. Isso é o que te estive dizendo através de todo este diálogo. Tem que viver dentro do plano do qual isso que você são não existe, para que experimentem isso que são. Esta é a lei universal, e não pode evitá-la. Está vivendo nesse campo agora. Não tem que criar o campo contextual no que está vivendo se chama o universo. Não tem que criar um plano menor em seu próprio quintal. Isto significa que pode trocar a vida em seu planeta neste momento, e eliminar tudo o que não é, sem pôr em perigo em forma alguma sua habilidade para conhecer, e experimentar isso que são. Uau, esta é a maior revelação do livro, que forma de terminá-lo. Então, não tenho que seguir atraindo o oposto para criar, e experimentar a próxima fase mais grandiosa da visão maior que tive de quem eu sou. É isso mesmo. Isso é o que te estive dizendo desde o começo, mas não o explicou dessa maneira. Não o teria entendido até agora. Não tem que criar o oposto de quem são e o que escolhe para experimentá-lo. Só precisa observar que já foi criado em outra parte. Só precisa recordar que existe. Este é o conhecimento do fruto da árvore do bem e do mal que já te expliquei que não era uma maldição nem o pecado original, a não ser o que Matthew Fox chamou bênção original. Para recordar que existe, para recordar que já o experimentou anteriormente. Tudo o que é. Em forma física, simplesmente o que tem que fazer é olhar para cima. Quer dizer olhar para o interior. Não, eu quis dizer justamente o que eu disse. Olhe para cima. Olhe para as estrelas. Olhe para o céu. Observa o plano. Eu disse antes que tudo o que precisam fazer para converter-se em seres muito evoluídos é incrementar sua habilidade de observação. Ver por que é assim, e, logo, fazer o que dá resultado. Então, ao olhar para qualquer parte no universo, posso ver como são as coisas em outros lugares, e posso empregar esses elementos contraditórios para formar uma compreensão de quem sou aqui, neste momento. Sim. Isto se chama recordar. Não exatamente chama-se observar o que acredita que está vendo. A vida em outros planetas, em outros sistemas revestir, em outras galáxias. Suponho que se tivéssemos suficiente tecnologia, isto é o que poderíamos observar. Isto é o que suponho que os seres muito evoluídos têm a habilidade de observar agora, devido à sua tecnologia avançada. Disse que estão nos observando, aqui na Terra. Isso é o que nós observaríamos, o que seria na verdade que observariam. Não compreendo a pergunta. Então, vou te dar a resposta. Observariam seu próprio passado, o que, quando olha para cima, vê as estrelas, como eram faz centenas, milhares, milhões de anos-luz, o que está vendo não está realmente ali. Está vendo o que estava ali. Está vendo o passado, e é um passado no qual participou. Diga de novo. Vocês estiveram ali, experimentando essas coisas. Fazendo essas coisas. Eu estava. Não tenho dito que vivem muitas vidas. Sim, mas se veja-se por volta de um desses lugares a muitos anos-luz de distância, se tivesse a habilidade para ir lá, estar lá neste momento, no mesmo momento em que não sou capaz de ver na Terra durante centenas de anos-luz, o que veria então? Dois eus? Está dizendo que então veria meu eu, existindo em dois lugares ao mesmo tempo. É óbvio. Descobriria o que te estive dizendo, que o tempo não existe, e que não está vendo o passado, que tudo está acontecendo agora. Também neste momento, está vivendo vidas no que, em tempo terrestre, seria seu futuro. É a distância entre seus muitos eus o que te permite experimentar identidades discretas, e momentos no tempo. Assim, o passado que você lembra e o futuro que poderia ver é o agora que simplesmente é. Uau, isso é incrível. Sim, e também é verdade em outro nível. É como lhe disse isso, só há um de nós, portanto, quando olha para as estrelas, está vendo o que chamaria nosso passado. Não posso compreender isto. Espere. Há uma coisa mais que tenho que te dizer. Sempre está vendo o que, em seus termos, definiria como o passado, inclusive quando está olhando o que está justamente na sua frente. Eu estou. É impossível ver o presente acontece, logo se converte em uma explosão de luz, formada pela energia que se dispersa, e essa luz chega a seus receptores, seus olhos. E leva tempo para fazer isso. Enquanto isso, essa luz te está chegando, a vida continua, move-se para adiante, o próximo evento está acontecendo enquanto a luz do último evento te está chegando. A explosão de energia chega a seus olhos, seus receptores enviam esse sinal a seu cérebro que interpreta a informação, e te diz o que está vendo. Entretanto, isso não é o que agora está à frente a ti. É o que pensa que está vendo. Isto é, está pensando no que viu, te dizendo o que é, e decidindo como vais chamá-lo, enquanto que o que está acontecendo agora está precedendo seu processo, e esperando-o. Para simplificar, sempre estou um passo à sua frente. Meu Deus, isto é inacreditável, agora escuta. Quanto mais distância você coloca entre seu eu e o lugar físico de qualquer evento, mais longe no passado retrocede esse evento. Coloque-se há poucos anos-luz atrás, e o que verá aconteceu na verdade faz muito, muito tempo. Entretanto, não aconteceu faz muito tempo. É a distância física na qual cria a ilusão do tempo, e te permite experimentar a seu eu como se estivesse aqui, agora, enquanto está lá. Então, um dia compreenderá que o que chama tempo e espaço são a mesma coisa. Então verá que tudo está acontecendo justamente aqui, neste momento. Isto é incrível. Quero dizer que não sei o que pensar de tudo isto. Quando compreender o que te disse, compreenderá que nada do que vê é real. Está vendo a imagem do que alguma vez foi um evento, entretanto, inclusive essa imagem, essa explosão de energia, é algo que está interpretando. Sua interpretação pessoal dessa imagem se chama sua imaginação e mediação. Pode fazer uso de sua imaginação para criar algo, porque este é o maior segredo de todos. Sua imaginação funciona em ambos os sentidos. Por favor, não só interpreta a energia, mas também a cria. A imaginação é uma função de sua mente, que é uma terceira parte de seu ser. De três partes em sua mente, imagina algo, e isso começa a tomar forma física. Quanto mais imagina, mais física se volta a essa forma, até que o aumento da energia que deu a isto literalmente explode em luz, dando uma imagem de si mesmo no que chama de sua realidade. Vê a imagem, e, uma vez mais, decide o que é. Assim, o ciclo continua. Isto é o que chamo o processo. Isto é o que você é este processo. Isto é o que é Deus. Deus é este processo. Isto é o que quis dizer quando disse que é o Criador e o Criado, agora o reúne tudo para ti. Estamos por terminar este diálogo, já te expliquei a mecânica do universo, o segredo de toda a vida. Estou surpreso. Estou assombrado, agora desejo encontrar uma forma para aplicar tudo isto em minha vida cotidiana. Está-o aplicando em sua vida cotidiana. Não pode evitar aplicá-lo. Isto é o que está acontecendo. A única questão será se aplica consciente ou inconscientemente, se estiver no efeito do processo ou se for a causa deste, em tudo seja a causa. Crianças compreendem isto perfeitamente. Pergunta ao menino, por que fez isso? E a criança responderá: só porque. Esse é o único motivo para fazer algo. Isto é surpreendente. Isto é, um ataque surpreendente para um final surpreendente deste diálogo surpreendente. A forma mais significativa em que pode aplicar conscientemente sua nova compreensão é ser a causa de sua experiência, não o efeito desta. Deve saber que não tem que criar o oposto de quem é em seu espaço pessoal ou em sua experiência pessoal para saber e experimentar quem realmente é. E quem escolhe ser. Armado com este conhecimento, pode mudar sua vida, e pode mudar seu mundo. Esta é a verdade que, e tenho compartilhado com vocês. Qual eu entendi? Eu entendi. Bem, agora deve saber que há três sabedorias básicas que se encontram em todo o diálogo. Estação 1, todos somos 1, 2, há suficiente, 3, não há nada que tenhamos que fazer. Se decidissem que todos somos um, deixariam de tratar-se mutuamente da maneira como se tratam. Se decidissem que há suficiente, compartilhariam tudo com todos. Se decidissem que não há nada que tenhamos que fazer, deixariam de tentar usar ou fazer para solucionar seus problemas, e de preferência para mover-se buscando um estado de ser que fariam desaparecer sua experiência desses problemas, e as condições desapareceriam. Esta é possivelmente a verdade mais importante de todas para que a compreenda nesta etapa de sua evolução, e é um bom lugar para terminar este diálogo. Sempre recorda isto, e converte-o em seu mantra: não há nada que tenho que ter, não há nada que tenho que fazer, e não há nada que tenho que ser, exceto exatamente o que estou sendo neste momento. Isto não significa que ter e fazer serão eliminados de sua vida. Significa que o que experimenta ter ou fazer surgirá de seu ser, não conduzirá a ele. Quando vier da felicidade, fará certas coisas porque é feliz, o oposto ao antigo paradigma no qual fazia as coisas que esperava que te fariam feliz. Quando vier da sabedoria, fará certas coisas porque é sábio, não porque está tentando de obter sabedoria. Quando vier do amor, fará certas coisas porque você é o amor, não porque deseje ter amor. Tudo muda, tudo desloca, quando vem de ser em lugar de procurar ser. Não pode fazer as coisas para ser. Se tenta ser feliz, ser sábio, estar apaixonado ou ser Deus, não pode chegar lá fazendo. Entretanto, é verdade que estará fazendo coisas maravilhosas uma vez que chegue lá. Esta é a dicotomia divina. A forma para chegar lá é estar lá e só está onde escolhe chegar. É assim simples. Não tem que fazer nada. Deseja ser feliz. Seja feliz. Deseja ser sábio. Seja sábio. Deseja estar apaixonado? Esteja apaixonado. Isso é quem você é em qualquer evento. Você é meu amado. Oh! Fiquei sem fôlego. Tem uma forma maravilhosa de expressar as coisas. É a verdade que é eloquente. A verdade tem uma elegância que surpreende o coração até seu próprio despertar. Isso é o que tem feito em conversando com Deus. Comoveram ao coração da raça humana e o despertaram de novo, agora os guiam para uma pergunta crítica. É uma pergunta que toda a humanidade deve formular-se. Podem, e criarão uma nova história cultural? Podem. Inventarão um novo primeiro mito cultural, sobre o qual se apoiem todos os outros mitos? A raça humana é inerentemente boa ou inerentemente má? Esta é a encruzilhada que chegaram. O futuro da raça humana depende do caminho que sigam. Se você e sua sociedade acreditam que são inerentemente bons, tomarão decisões e criarão leis que afirmem a vida e sejam construtivas. Se você e sua sociedade acreditam que são inerentemente maus, tomarão decisões e criarão leis que negam e destroem a vida. As leis que afirmam a vida são as que lhes permitirão ser, fazer e ter o que desejarem. As leis que negam a vida são leis que evitam que sejam, façam e tenham o que desejam. Aqueles que acreditam no pecado original e que a natureza do homem é má, assegurarão que Deus criou leis que evitam que façam o que desejam, e promovem as leis humanas, um número interminável delas, que procuram fazer o mesmo. Qual é seu ponto de vista a respeito da raça humana? Qual é seu ponto de vista de seu eu? abandonado totalmente seus próprios recursos, considera-se capaz de que possam confiar em você em tudo, e a respeito dos outros. Como os vê, até que se revelem ante de ti, de uma ou outra maneira, qual é sua conjectura básica? Agora responde isto. Suas conjecturas fomentam a sua sociedade para que se destrua ou para que se abra caminho. Considero-me digno de confiança. Nunca fui anteriormente, mas agora sou. Cheguei a ser digno de confiança, porque mudei minhas ideias sobre o tipo de pessoa que sou. Agora compreendo também claramente o que Deus deseja e o que Deus não deseja. Compreendo claramente. Estas conversações com Deus tiveram um grande papel nessa mudança em torná-la possível. Agora vejo na sociedade o que vejo em mim mesmo, não algo que se está destruindo, a não ser algo que se está abrindo caminho. Vejo uma cultura humana que ao menos se está despertando ante sua herança divina, consciente de seu propósito divino, e cada vez mais consciente de seu eu divino. Se isso for o que vê, isso é o que criará. Alguma vez esteve perdido, mas agora se encontrou. Estava cego, mas agora vê. Esta foi uma graça surpreendente. Em ocasiões estiveste afastado de mim em seu coração, mas agora somos um de novo, e poderemos sê-lo para sempre. O que uniu, só você pode desuni-lo. Recorda isto, sempre é uma parte, porque nunca está separado. Sempre é uma parte de Deus, porque nunca está separado de Deus. Esta é a verdade de seu ser. Somos uma unidade. Agora conhece toda a verdade. Esta verdade foi alimento para a alma faminta. Toma, e come-a. O mundo está sedento desta alegria. Toma, e bebe-a. Faz isto em minha memória. A verdade é o corpo, e a alegria é o sangue de Deus, que é amor. Verdade. Alegria. Amor. Estas três são intercambiáveis. Uma conduz à outra, e não importa em que ordem apareçam. Todas conduzem para mim. Todas são eu. Termino este diálogo como começou, como a vida em si, forma um círculo completo. Aqui lhes dei a verdade, lhes dei alegria. Lhes dei amor, lhes dei as respostas aos mistérios maiores da vida. Só fica uma pergunta. É a pergunta com a qual começamos. A pergunta não é a quem falo, e sim quem a escuta. Obrigado. Obrigado por falar com todos nós. Escutamos, e te escutaremos. Te amo. Quando este diálogo termina, estou cheio de verdade, de alegria, e de amor. Estou repleto de ti. Sinto minha unicidade com Deus. Esse lugar de unidade é o céu. Está lá agora. Nunca deixaram de estar lá, porque nunca se separaram de mim. Isto é o que quero que saibam. Isto é o que quero que tomem, ao fim, desta conversação. Este é minha mensagem, a mensagem que trato de deixar ao mundo, meus filhos que estão no céu, santificado seja seu nome. Venha seu reino, e faça-se sua vontade, na terra como no céu. Este dia receberam seu pão de cada dia, e estão perdoadas suas dívidas, e suas ofensas, assim como vocês perdoaram aqueles que os ofenderam. Que seu eu não caia na tentação, mas sim afastem seu eu do mal que criaram. Porque seu é o reino e o poder, e a glória para sempre. Amém, e amém. Vão agora, e mudem seu mundo. Vão agora, e sejam seu eu supremo. Agora compreendem tudo o que precisam compreender. Agora sabem tudo o que precisam saber. Agora são tudo o que precisam ser. Nunca foram nada menos. Simplesmente, não sabiam disto. Não lembravam, agora lembram. Tratem de levar sempre com vocês esta lembrança. Tratem de compartilhá-la com todos aqueles que tocam suas vidas, e seu um destino maior de que tenham podido imaginar. Chegaram à sala para curar a sala. Chegaram ao espaço para sanar o espaço. Não há outro motivo para que estejam aqui, e saibam disto, eu amo vocês. Meu amor estará sempre com vocês, agora, e para sempre. Sempre estou com vocês. Sempre. Adeus, Deus. Obrigado por este diálogo. Obrigado, obrigado, obrigado, você, minha criação maravilhosa. Obrigado, por ter dado uma voz a Deus outra vez, e um lugar em seu coração. Isso é o que nós sempre desejamos. Estamos juntos de novo, e isso é muito bom. Fim.